Olha, Alfa Tango, mantenha a sobrevivência de voo visual, confirma a localidade sobre voo. É grupo Zulu, senhora, vai se afastar pela radial 290 por 140 milhas. Se autorizado, já pega a proa direta. Confirma a proa novamente, 290? Radial 290. Em que altitude que irá manter, senhora Alfa Tango? Autorizado no 1500 pés. A gente ainda mantém a proa aguardando a projeta do destino e quando possível ser chamada de pouso. Estimado aos 1230. 30, copiado. Desrota 3304. Tanto que 304, completo final do procedimento ILS, que foi pista 90. Chame torre 118, decimal 95. 1895, graças, 3304. Torre Salvador, muito bom dia, tá, 3304. O 3304, repouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 1 graus. Resposta 3304. Salvador, o Papão de Oscar, Mike Yankee, bom dia, tá? Para acionamento no pátio do hangar da vez. Mike Yankee, autorizado, acionar a chave 10. Autorizado, acionamento, chamada táxi, ótimo, tá? Então, autorizado, vá direto destino, reporte de fundo da CPR. Está presente, está autorizado direto destino. Vai reportar ligando a CPR, grato, Tango. Leite Alfa Tango, fica atento ao possível tráfego nessa posição de 1 hora a 3 milhas. Conheço o tipo e atitude do mesmo. O mesmo não está na escuta do controle. Ok, vou tentar correr no local aqui, senhora. Thanks. 4, aos 3, 2 do solo, livre direita, chama 1, 2, 1, 9 do solo. 2, 1, 9, 5, 3, 6, 0, 4. Juliette Romeo Mike, controle. Finalizou o aerolevantamento, senhorita. Solicita descida para 2.500 pés. Está estimando Feira de Santana 1150. 1150, copiado, livre descida, Juliette Romeo Mike. Na verdade, a critério descida é posse passando 2.500 pés. Você contará 2.500, Juliette Romeo Mike. Autorizado o táxi, Yank, até o ponto de espera, zona 7, ponto para operar. Autorizado o táxi, eu tenho o ponto de espera, chamada do ponto de espera, acho que é o Yank. Salvador, Papai Romeu, telefatango, 20 milhas fora. Telefatango, serviço radar terminado, 2 milhas, setor noroeste de Salvador, para serviço de informação de voo alerta, chame Recife, em 126 decimal 0, caso negativo, 128 decimal 8, bom voo. 260, 288, graças, bom voo. Thank you. Juliette, Romeu Mike, serviço radar terminado, agora 25 milhas para a Feira de Santana. O controle desconhece cálculos no setor. Autorizado livre a frequência do controle para a coordenação. Bom pouso, Juliette, Romeu Mike. Tomador, voo, assinamento 323, centro da Kilo, descendo para 160. Controle 1208, Oscar Mike, até. M3-23, acione identificação, desça 4 mil pés, via chegada Bonfi, ajuste de altímetro na 021. Na 021, qual é o número para pouso do 6-3-6, querido? Número 1. Tem como federalizar, fazendo vetores para encurtar, se possível? Tinha M3-23 negativo devido a uma aeronave na saída do perfil Momo, poxa, na M3-23, ele já está autorizado a poder de pelo. 2 de Belo para 160? 4.000 pés. 4.000? 6323, gente. Controle Salvador, Oscar Mike Yank, bom dia. Salvador, Oscar Mike Yank, bom dia. Mantenha sobre regra de voo visual direto da plataforma. Reporte levando CTR. Mantendo a regra de voo visual direto da plataforma, reporte analisando a CTR, Oscar Mike Yank, 1.000 pés. Fundo 095 autorizado, alinhado de colapso. Fundo 0, vento 180 graus, meio dos anéis. Gente, Vitorinho e Juliette, autorizado a acionar, Chantal. Juliette, o Juliette autorizou o táxi, se chame pronto para a decolagem, pistão Sérgio. Uno 095, decola os 41, chama o controle, frequência 120, decimal 8. 208, Gol 095. Salvador, Gol 095, 1600, Arbor 1. Uno 095, contato radar na decolagem, suba via Arbor 1 para nível de voo 360. 360, Gol no 095. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 7, vento 190 graus, 5 graus. Ah, você decola aqui, 7, decola os 4-4, chama o controle de frequência 120, decimal 8. 20.8, grata, excelente dia, tchau. Controle do Salvador, com aquele cordialíssimo bom dia, para passar no Vitor de Juliette. Abatendo o Vitorinho de Juliette, bom dia, mantém sobre a regra de voo visual, no meu pé escorredor a serra, poste passando fora da barra. É, passará o Júlio. Autorizaria o 2500 na presente própria, Índia Júlia? Índia Juliette, autorizado subida 2500 3, direto destino. O Vitor Índia Juliette, reporte levando a CTR. Reportará, muito grato, tá? Oscar Maquiac está livrando sua CTR, meu pé, estimado Manati, último no 156. No 156, o Boston McKen, que é autorizado chamando a frequência livre para coordenação do seu voo, bom voo. Boston McKen, que grato, tá ligado? Meia 323, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento e ele é sexo aí. Pistão no zero, informe estabilizado. Desça 2 mil, informe estabilizado, né? Meia 323. O 1095, chame centro Recife, 126.0, caso negativo, 128.8. 260.288, vou 1095. estabilidade ali, X-ray, Oceania 6323. Oceania 6323, compressionado procedimento, chame torre em 198 decimal 95. 198 decimal 95, Oceania 6323. Salvador, Oceania 6323 a 2 milhas do marcador externo. Oceania 6323 a autorizado pouso, pistão 0, vento 190 graus, leve de ganho. Ok, autorizado pouso, pistão 0, Oceania 6323. Pode só confirmar a intensidade do vento? Eu não copiei, por favor. É 5 nós. Ah, ok, TR, mantendo 2500, Índia Juliette. Índia Juliette, serviço da terminal 2, ano 1000, setor sudoeste, Salvador, autorizado de semana, frequência livre para coordenação do seu tráfego, controle de desconhece tráfego nesse setor. Graças, até regresso. Salvador. Muito bom dia, o Gol 1372, tá próximo ao posto da 10. Suíno 372 é autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, ponto 1, 5, 0, 0, 5, 9. Está autorizado alinhar e decolar, pistão 0, Gol 1372. Pode voar, ZAP. Gol 1162, direto ZAP. Muito obrigado. 1372, contato rodando decolagem sobre a via Puca para nível de voo 370. Cajama 370, 1372. No 372, autorizado pelo Centro Recife, vai na proa do Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, muito obrigado, Gol no 372. Lúcia Hotel, autorizado a chorar, chora. 2171, passando agora 245, tenha deformação 1 kg. O 2171, na sua identificação, deixa 4 mil pés e via chegada a CONF. A GGO se meteu na 021, né? 4 mil, chegada a CONF, já 21, nós estamos com o 2171. Nossa, Mike Young, que mantém sobre a área de voo visual direto do farol de Itapuã, reporte para o IEF na CTR. Controle Salvador, seu Papa Romeu Sierra Golfiosca, procedente Veracruz, transponder 01243, proa Paripe. Romeu Sierra Golfiosca, mantém sobre a área de voo visual, número 510, reporte Paripe para ingresso Interlagos. Sierra Golf Oscar, reportará a Paris, ingresso Interlagos, Sierra Golf Oscar. Prossiga. Condições de vista para 1 mil pés em condições visuais? Afirmo. Tente vista 1 mil pés, reporte atingindo Papa Romeu Sierra Golfiosca. Reporte atingindo 1 mil pés, Sierra Golfiosca. Norogol 1230, informação Lima 2301150, por documento. 1230, a sua identificação, desça nível de voo 050 na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. 24050, vou para Bomed 1, final ILS 10 do 1230. Doutor de Salvador, bom dia, voo 1891, passando 250 para 170 na proa de Tabaco. 1891, bom dia, sua identificação, desse é nível de voo 060 via chegada Bomed 1, número 4 na aproximação. 060, Bomed 1, 891. American 230, we're ready to take off. American 230, clear to line up and take off runway 10, wind 130, Louis Farrox. Bom dia, muito obrigado. Vamos 372. 1-1-1-0, desceu 2 mil pés, autorizado o final do procedimento. Ele é SX-Ray, pistão na 0 em forma estabilizada. 2000, como ele estabilizado na SX-Ray, gol 1-1-0. Controle Salvador, atinge e mantém 1 mil pés, Sierra Golf Oscar. Gente, Sierra Golf Oscar, reporte Paripa para ingresso Interlagos. Reportará Paripa, Sierra Golf Oscar. 2-3-0, confirma a velocidade indicada. 3-0-3-0-0-9, o ano da estrela. Tente iniciar a redução 2-5-0-9, é o número 3 na aproximação. Confirma a redução, o ano 2-3-0. 2-3-1-7-1. Na escuta. Confirma a velocidade indicada. 2-8-0-3. A gente tem condições de manter 280 até 2509 até as proximidades de pelo número 2 na aproximação. Sim, mantendo os 280 até pelo, se quiser, acelera mais um pouco. O que você fica acelerando o voo 2971? É, não entendi, por quê? Qual é a velocidade que você pode acelerar? 300. Entendi. Acelere o voo 2971-3009 e reporte quando faz a redução de velocidade. Acelerando, o voo 2971 está garantindo a redução. Morning departure, American 230, 2000, for flight level 320. American 230, with the contact on departure, and climbing maintain flight level 320, moment departure. Moment departure 320, American 230. Autorizado ingresso no 17, partilhado pronto. Nome é 0-1-18-95. 1895, obrigado pelo trabalho. Nome é 0-1-2, Roger, maintain position, holding short line 1-0. Roger, hold short line 1-0, na vertical de Paripe. Então a Golf Oscar reporta na FEASA. Reportará na FEASA, Sierra Golf Oscar. Senhor, muito bom dia, Gol 1-1-60. Gol 1-1-60, autorizado pouso, pistão 0, vento 1-4, 0 graus, 5 horas. Livre pouso, 1-0, Gol 1-1-60. Não tem pra sobe. Victor Kilo Quebec, autorizado a chamar Shadow Tax. 2000 feet, type Boeing 737. Hey, we're looking for the traffic, American 330. Shadow Tax. No 230 reduza para 2309. 2309, boa, 2309. 6312, clear to line up and maintain the level. Mike, é inquilino desse do 500, faz a ponte visual com farol de tapoa. Não sei, se não for 00 graus, 5 lines. Torre 198, decimal 95, Sierra Golf Oscar. Isso é 35. Certo. O Golf 160, das solas 15, táxi direito, deixa 121, decimal 9 solo. Direita 19, gente. Torre Salvador, aqui é o Papa Romeu Sierra Golf Oscar, na proa da Seasa, visual com campo. Sim, se possível, final 17, reporte, Sierra Golf Oscar. Reportará na final 17, Sierra Golf Oscar. Limitado pelo curso localizador. 030, visitado pelo lote, vou mandar aqui. Boa, 3171, autorizado o final do procedimento, ele é sexo, edição na zero, informe estabilizado. Autorizado, terá estabilizado, 2171. Passando o rio, o seu hotel mantém sobre a regra de voo visual, no meu pé corredor axé, reporte passando fora da barra. Torre Salvador, solicito TGL 917, Sierra Golf Oscar. 21, ajuste 891. Coisa remetida, é possível, setor de farol de Itapuã, aguardando para instruções de possível circuito para o novo pouso. Ciente, após, procede, farol de Itapuã, Sierra Golf Oscar. Oi, bom dia, T3179, quanto espera, pronto. T3179 autorizado, Lima T10. Lima T10, T3179. Ocean Air 6312 airborne at 17, call now 120, this morning. 1208, goodbye, T3. Good morning, Ocean 6212. Ocean 6212 is a contact on departure. Climbing and maintain flight level 350 via Puka departure. Via Puka departure, climb maintain 350 6212. Localizado o localizador nessa prófugo 1230. Afirmativo 1230, desça 2000 pés, autorizado, interceptar nessa prova. 2000 autorizado nessa prova, 1230. 1891, confirme velocidade indicada. 249. Tente reduzir 2209. 2208, 91. American 230, contact now, Recife. Frequency 125.45, if enable 126.85. 545, Machivo 1685, American 230, good day. Como é que é? Que atento ao meu Vitor 10, mantendo o corredor axé 1 no meu PEC. Agora na sua posição de 11 horas a 4 milhas. Cliente ainda não visual, yes. Como 1-8-1-9-1, retrogração para sequenciamento para o 030, limitado pelo curso localizador. 030, limitado pelo localizador. 8-9-1. Na DRS, 1-2-3-0. 1-2-6-0, aguarde para chamar a torre. Olha. Torre Salvador, bom dia. 3179. Plano 3179, bom dia, contato horário na decolagem, sobre a via Salvo 1 para nível de voo 320. 320, via Salvo 1, possibilidade direto Leda? Plano 3179, após 2000 pés, voo direto Leda. Após 2000, voo direto Leda, 3179. Voo 2171, chame torre 198, decimal 95. 395, bom dia. Patrulha Oscar Mike Yankee, visual com capa. Palmeiras Oscar Mike Yankee, chame torre 198, decimal 95. 1895, Yankee. Procura 1891. 1891, reutilizado descida 2000 pés. 2000 pés, 891. Rebeca, camarada alinhado, pronto. Torre Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, 500 pés no setor do farol de Itapuã, vai aguardar no setor, ok? Ok, 7. O Sierra Golf Oscar toque arremete aos 2-0, negativo farol de Itapuã, prossiga com curva à esquerda e vai manter posição entre as cabeceiras 35 e 28, ok? No litoral sul, aguardando para o cruzamento do campo. Mantém o litoral sul para guardar o cruzamento do Serra Golfe. Faça a curva esquerda agora e mantém sobre a faixa do litoral através da pista 1-0, ok? O sul da torre. Sim, setor sul da torre, Serra Golfe. Sinal 95. 295, 1-2-3-0. Para cruzamento? No momento negativo, estou com a sequência aí, sem separação para a sua passagem. Mantenha o setor do farol Itapuã. Ok, 7, iniciando 360 pela direita, o IAC. Zulu, Sierra Hotel? Afirmativo. Zulu, Sierra Hotel, copio o gol 1891. Ali pronto, aguardando, visto aquele Quebec. Gente, vou ter posição. Quebec. Pronto. Deixa eu usar o chame torre 198, decimal 95. Ah, cruzamento do campo. Pula à direita, aguardando para cruzamento, Serra Golfe. Negativo contato com o Zulu, Sierra Hotel. Gente, bom, no 891, rapaz, estabilizando. Está estabilizado, no 891. Bom, no 891, aguarde para chamar a torre. Sua escuta. 2-0, 1-0, 1-0. Cadê? E sub manter 1000 pés inicial. Manter 1000 pés. No 71, no solo 23, tá à direita, chamou 21, esse é o novo solo. Deu na porta. Sangue Zulu, Serra Hotel, confirme como recebe o controle. Agora tá alto. Foi tentado várias vezes chamada para a aeronave do Zulu, Serra Hotel, reautorizado subida 065. Agora tá alto, tentou combinar com o controle várias vezes também, desculpa. Agora tá alto, 065. Zulu Serra Hotel corrigindo. Submantenha 065 condições visuais, sobre barreiras de voo visuais corrigindo, e quando possível ser estimado de pouso em barreiras. Sistema 04-30. 04-30, copiado, reposta atingindo 065. a prova com 1,095. Pino 891, no complexo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Ness X312, contato final Recife Century, frequency 125, decimal 45, if enable 126, decimal 85. 12545, and then 1685, thank you, Vinay, 63, thank you. Quebec recola os 25, acione o transponder normal, 0141, e chama o controle frequência 1208. Obrigado, senhor, bom dia. Junta 25, autorizado, táxi, pátio militar, informe na táxi hotel para cruzar o campo, para cruzar a pistão zero. Desirei, filho de Santana, reporte atingindo 4500 pés. Tomara de 04, Vitor Quilo, Quebec. Salvador, tá 3304.0 da 10, decola de imediato, obrigado. É, gente, mantenha a posição, tá 3304. 4, 40 milhas, está autorizado a tocar a frequência. E para o serviço de informação de voo e alerta, chamar Recife. Nesse setor é 125 decimal 45. Caso negativo é 126 decimal 85. Reduzir velocidade aí de passagem da nave, depois cruza para o setor norte, chame base para 17, pela direita. Para 7, o IAC. 1230, sol, 2000, táxi direita, chama 121 decimal 9, sol. Direita 29, sol 230. No vento 120 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão zero. Informe o tráfego do helicóptero à sua direita, está 500 pés, já ciente da sua posição, não interfere no seu pouso. Ciente, pouso autorizado, 10 não visual o tráfego.